peço amor, não faça assim comigo não. Eu preciso tanto do seu amor, do seu coração. Mas agora que estás tão distante, vivo sempre o seu nome chamar. Já não sei o que faço agora. Mas agora...